08 79. Bom dia, TAM 3520. Tuca. Apuca. Control de Salvador, bom dia, 1173 e 600, Adael. Estou aqui em Paulo, em Santos. Violeta, 1173.